tô de cama, não é manha. Mal acordei, já bebi. A alegria da minha vida foi embora, e o coração está cobrando amor de mim. E o que é que eu faço se eu não fui o responsável? Foi ela que terminou, do nada me disse acabou. Se eu tivesse traído, se eu tivesse errado, mas é que eu nunca dei nenhum motivo pra ter sido abandonado. Se ela não voltar, só me resta beber e chorar. Se ela não voltar, só me resta beber e chorar. Se ela não voltar, só me resta beber e chorar. Se ela não voltar, só me resta beber e chorar. Me fala como é que eu não bebo, como é que eu não choro. Se acabou.